Interior de São Paulo, a força underground. Desacato, desacato verbal. Desacato verbal. Desacato verbal. Desacato verbal. Desacato verbal. Por acreditarmos no sonho, nós estamos aqui. Realidades são pesadas, verdades, pode conferir. MCT, Black D, Mano Tutão, Street Break no esquema, são nossos irmãos. Muitos se esquecem ou não sabem que no interior não tem só roça, rodeio, música sertaneja. E que tem nego sofrendo em dobro, polícia e muita dor. E muito merda metido ao malandrão, veja. Os manos de atitude estão por toda parte, prontos pra cobrar aquela bronca mais tarde. Aos irmãos do Distrito Federal, um forte abraço, vocês são responsáveis pelo nosso primeiro passo. Interior de São Paulo, a força underground.